Conversa com Flávio Brainer. Bem-vindo ao programa Conversa com Flávio Brainer, escritor e crítico sempre muito atento aos temas atuais a partir do olhar da filosofia e da educação. Flávio Brainer é também professor do Centro de Educação da Universidade Federal de Pernambuco. Eu sou Heberto Martins, estudante de Comunicação Social do Centro Acadêmico do Agreste, da UFPE, e divido a bancada hoje com o professor Flávio Brainer. Olá, professor, muito bem-vindo. Qual assunto nós vamos debater no programa de hoje? Olá, Heberton. E sejam todos muito bem-vindos, ouvintes da Rádio Paulo Freire, 820 AM, da Universidade Federal de Pernambuco. Hoje nós vamos conversar com o desembargador Fábio Farias, que é desembargador do Tribunal Regional do Trabalho da 6ª Região, né, formado e mestre em Direito pela Universidade Federal do Rio Grande do Norte, e nos concede nesse momento uma entrevista a respeito de um capítulo de livro que ele escreveu para um livro que eu estou organizando sobre cultura, em que ele fala da cultura dos juízes, um tema de grande atualidade que tem tido repercussão em todas as mídias, e vamos conversar um pouco sobre isso. Desembargador Fábio Farias, muito obrigado por ter aceito o nosso convite, a gentileza e a disponibilidade. Muito obrigado à Rádio Paulo Freire pelo convite, né? Eu acho que o nome dessa nossa conversa aqui ele é um nome bastante conveniente, né? Eu acho que ele convém ao momento, né? Porque o professor Flávio Brainer, né? Ele é uma pessoa que consegue transitar por muitos espaços, né? Eu acho que esse conhecimento, um tanto quanto que enciclopédico, que o professor apresenta, possibilita que ele dialogue com muita qualidade, né? Com muitos interlocutores, não vou dizer com qualquer um, porque de repente chama alguém aqui que lança foguete, né, da física nuclear, e vai ficar um pouco mais complicado, né? Então, mas assim, dentro desse imenso campo que o pessoal coloca aí na filosofia, ciências humanas, educação, eu tenho absoluta certeza que o professor Flávio Brainer, ele consegue estabelecer conversas bastante abalizadas, bastante atuais e com muita densidade, né, intelectual, que é o que a gente precisa, o que nós estamos necessitando cada vez mais, né, especialmente em momentos, né, particularmente, eu nunca imaginei que nós fôssemos estar debatendo a planicidade da Terra. Sabe, né? Nunca pensei que estivéssemos debatendo a planicidade da Terra, mas pois estamos, né? Andaram enviando os navios para encontrar os limites da Terra. É uma coisa realmente, o que demonstra o quanto o debate intelectual ele se faz, né? Ele se torna importante e necessário. Fábio. Você sabe, eu estou organizando um livro sobre cultura, os diversos usos do conceito de cultura, e um dos autores a quem eu tive a honra e o prestígio de ter na minha coletânea foi você, escrevendo um artigo chamado A Cultura dos Juízes, um artigo extremamente interessante. E numa das passagens desse artigo, você cita uma pesquisa também muito reveladora e até muito eloquente do momento que nós estamos vivendo, dizendo essa pesquisa mostrando que 50% dos juízes de primeira instância eles seriam a favor, no caso de não existir uma lei específica para determinado assunto, deles próprios legislarem no lugar do poder legislativo. O que eu considero como sendo uma espécie de atravessamento dos poderes republicanos e que a gente está vendo hoje sob a forma da judicialização da política, ativismo judiciário, em que a gente está tendo amálgamas, interferências entre poderes que são, a meu ver, perigosos para o próprio espírito da distribuição dos poderes republicanos, os pesos e contrafreios, como vocês dizem. O que é que você acha disso, desembargador Fábio Farias? Veja só, esse convite que você me fez, Brainer, e eu não tenho, e sou muito sincero em dizer que eu não tenho a tua erudição e a erudição de tantas outras pessoas, que toda vez que eu vou me dedicar a resolver, né, ou aceitar um convite como esse, eu tento imaginar como é que eu posso contribuir sem necessariamente ser um compilador de pesquisas do Google, né? Porque quando a gente fala assim, direito e cultura, né? Direito e cultura, aí as pessoas vão, né, resgatar todo um apanhado filosófico, né, do direito e mesmo da filosofia no sentido mais amplo, né, para fazer ver que relação existe entre esse direito e cultura. E quando esse convite me chegou, né, eu entendi como eu sempre entendo todas as contribuições. É, dentro das minhas limitações e de todos os meus erros, não é, como é que eu posso apontar questões, né, que eu acho que são importantes e que precisa ter uma reflexão. E uma das questões que eu apontei foi exatamente essa daí, né? O direito, né, como todos os fenômenos humanos, né, ele tem uma mutação e ele sofre uma ingerência muito grande de uma dinâmica social, de uma realidade. E, obviamente, que nenhum legislador ele previu, né, em 1943, por exemplo, para falar do direito do trabalho, ele previu que nós teríamos um computador, que nós estaríamos hoje conversando por intermédio de um computador. Nenhum legislador ele previu que nós teríamos, por exemplo, essa imensa gama de trabalhadores por aplicativos, certo? E essas transformações tecnológicas, né, com transformações sociais muito radicais, elas impõem, né, para o legislador, elas impõem para quem está fazendo o ato de julgar, né, uma necessidade de decidir, né? Existe uma cláusula, né, o filósofo do direito, ele diz que o direito ele tem uma cláusula chamada cláusula do non liquet, né, que em suma o que ele quer dizer: nada que é posto perante o judiciário ele pode não ser decidido. Não existe uma coisa que você ponha perante o judiciário que o juiz ele possa recusar-se a decidir. De alguma forma, o juiz vai ter que encontrar dentro do aparato, dentro do direito, ele vai ter que encontrar uma solução dentro do direito da forma como ele está posto. E muitas das vezes, essa necessidade e essa imperatividade, que se põe na atividade do juiz, da obrigação de decidir, decidir de alguma forma, muitas das vezes ele nos coloca em encruzilhadas muito difíceis. Muito difíceis por quê? Porque muitas das vezes você tem que extrair de uma lei, que não previa aquele fenômeno social que você está vivendo, você tem que extrair dela uma determinada solução. Mas o que é espantoso, no sentido do que aquela pesquisa ela aponta, é que nós não estamos falando disso, né? Nós estamos falando literalmente de um poder, de uma capacidade que tem hoje, né, a compreensão de muitas das decisões jurídicas, que tem de simplesmente legislar, né, em nome, no vazio, né, daquilo que o nosso poder legislativo, né, não consegue resolver. Né? Nós vivemos, né, uma sociedade, onde a pressão social ela se faz sentir de uma forma muito tênue. A gente não tem uma pressão social efetivamente que consiga influenciar nos destinos e nas decisões, nas grandes decisões do nosso país, né? De maneira que a gente fica, em determinados momentos, meio que encontrando, né, soluções, por mecanismos que poderíamos dizer que eles são extremamente atípicos dentro da própria Constituição da República. Né? Você tocou aí essa questão da tripartição de poderes. Né? Vamos pegar um exemplo aí muito, muito, muito polêmico, né? Muito polêmico, muito, muito difícil da gente de nós encontrarmos um parâmetro legislativo. Vamos pegar casos como, por exemplo, a união homoafetiva, Né? Vamos pegar casos como, por exemplo, a equiparação da homofobia, né, ao crime de racismo. Né? Vamos pegar fenômenos na minha área, como, por exemplo, a terceirização. Né? Eles são fenômenos que, efetivamente, eles não encontram na nossa legislação explicitamente soluções, né? E aí a gente percebe que começam a existir movimentos, né, internos ao judiciário, certo? E aí eu sempre fico preocupado com algumas questões, porque muitas das vezes as pessoas dizem que a intenção é boa, mas o ditado antigo diz que a intenção, de boas intenções, o caminho do inferno está cheio, né? Começam a ser encontradas determinadas soluções que, ela, em definitivo, elas não encontram, né, respaldo legislativo, né? E daí, para você passar a determinar a outras questões que, inclusive, encontram respaldo legislativo, mas que você começa a ter verdadeiros movimentos de adaptação da legislação a uma realidade social, também não se colocou, não se distou muita, não se andou muito no caminho. Eu vou dar um exemplo para que vocês compreendam, que para a classe trabalhadora, né, que é a área onde eu vivo, né, com mais proximidade, né? Nós temos o fundo de garantia. A lei do fundo de garantia, ela diz textualmente que o prazo para você reclamar direitos, né, no que respeita a depósito de fundo de garantia, ela é um prazo de 30 anos. E desde o século XIX, que todo o direito do trabalho na França, que nós temos muita influência do direito do trabalho francês, né, Léon Degui e outros tantos, né, desde o século XIX, que se diz o seguinte: quando existe uma norma mais benéfica e uma menos benéfica a ser aplicada ao direito do trabalho, aplica-se sempre a mais benéfica, certo? Isso é um princípio, né? Um princípio é aquilo sobre o qual repousa a interpretação de toda a norma jurídica. A nossa lei diz que é 30 anos, certo? E esse foi elevado a a interpretação pelo princípio diz que qualquer tempo menor do que 30 anos tem que ser, não pode ser aplicado, porque vai se aplicar sempre o mais benéfico. Qual é a nossa surpresa quando o Supremo Tribunal Federal pega e reduz isso daí, esse prazo, para 5 anos? Ou seja, ao invés de poder reclamar por 30 anos, você vai reclamar por apenas 5 anos. Ou seja, você sai, né, de uma situação que é natural ao direito, que é você aplicar a norma, né, a uma situação social nova que apareceu, você começa a transitar, a criar, né, normas, né, a partir de vazios jurídicos e da necessidade de você complementar essa norma, tendo em vista a inércia do nosso poder legislativo, e, num terceiro momento, você simplesmente despreza a norma. Você despreza a norma e simplesmente passa a aplicar aquilo que você interpreta como mais concentrando, mais harmônico com a necessidade, uma necessidade social, conforme a sua compreensão. Né? Conforme a sua compreensão. Entendi. Então, acho que você tem situações bastante bastante preocupantes, que precisam ser efetivamente debatidas do funcionamento do judiciário. Né? E aquele dado que 50% entende que pode fazê-lo, né? É um dado bastante preocupante, difícil, ver, né? Preocupante, né? Por quê? Porque esse movimento, ele não se limita apenas, né, a uma concepção clássica do que a gente chama de completude do direito, né? Aquela coisa que você atualizar uma norma. Não. Ele pensa efetivamente na criação de norma. Criação da norma. Na criação, não é de atualização de uma norma antiga, é de criação de uma norma diante de um vazio. E isso realmente eu compreendo como uma coisa que precisa ser discutida por todos. Fábio, Everton tem uma pergunta a fazer a você. Everton? Ok. Doutor, nos últimos anos, o STF tem sido alvo de ataques por parte de outros poderes da República ao colocar em dúvida o sistema de votação. Aí eu pergunto, qual deve ser o papel do Poder Judiciário nas eleições deste ano para um ambiente seguro e democrático? Eberton, antes de mais nada, queria te elogiar, né? Você está fazendo um programa de rádio, né? E a tua impostação de voz, a tua dinâmica de voz, né? Ela é muito boa, sabe? Então, se você tiver que escolher, né, e puder escolher alguma coisa, a rádio vai lhe caber muito bem, né? Eu fiquei impressionado como você introduziu o programa de uma forma muito profissional, apesar de ainda estar de ser estudante. Muito obrigado. Quanto a essa questão da eleição, né? Quanto a essa questão da eleição, eu, sinceramente, eu não tenho muita condição de explicar como uma pessoa que seja uma pessoa que trabalhe com o direito eleitoral, né? A minha área é uma área distante, né? É uma área do direito do trabalho, né? Portanto, a questão, eu respondo essa tua questão, né, a partir, né, de situações bem mais amplas e genéricas, né? O poder judiciário, né, o que ele tem que, ele vai ter que atuar, certo? Necessariamente, né, como um poder que vai garantir, né, a rigidez, né, que vai garantir que as eleições elas aconteçam, né, de uma maneira absolutamente transparente, mas de uma maneira dentro da legalidade, dentro dos parâmetros, né, que a lei estabelece, né? Infelizmente, né, aí eu estou trabalhando realmente, não se tome isso como uma crítica a ninguém, a nenhum ministro, né, do Supremo ou do Tribunal Superior, mas como uma pontuação, né, de preocupação, né? Infelizmente, o que nós estamos percebendo, né, o que nós estamos percebendo é que essa rigidez, né, ela vem muitas das vezes contaminadas por questões, né, que não diriam respeito, né, ao judiciário, né, não diriam respeito ao judiciário. Por exemplo, o debate sobre, né, as nossas urnas eletrônicas, né, estão sendo atacadas como um mecanismo de possibilidade de fraude. Obviamente que o Tribunal Superior do Trabalho, ele tem, né, um trabalho a executar, certo? Que é de defender esse modelo, um modelo que já tem mais de 20 anos, que é utilizado no nosso país, né? Mas que ele é utilizado por mais de 20 anos sem que tenha existido nenhum tipo de acusação, não existiu sequer tipo de acusação, quanto mais de comprovação da possibilidade, né, de fraudar, né, de fraudar as urnas eletrônicas, né? E muito mais do que isso, né? São os próprios mecanismos nas quais têm sido adotados, né? Na qualidade, né, de numa situação extremamente delicada, de ser um cidadão, mas que também sou juiz, né, a percepção que a gente vê, né, do que o ministro Fachin chamou hoje, né, chamou essa semana, de que as eleições competem ao poder desarmado, muitas das vezes vem deslegitimado por próprias atitudes, né, pelas atitudes, né, de algumas decisões. Há pouco tempo atrás, um dos diretores gerais do Tribunal Superior do Trabalho havia sido recrutado no meio do generalato. Não, é? Não estou discutindo nem debatendo a competência do general. Só estou debatendo que, quando você traz um general, né, na verdade, você não traz uma pessoa, você traz uma instituição, né, para dentro de um controle, né, para debater o controle de um determinado, de uma outra instituição, né, que é o Tribunal Superior do Trabalho, né? Né, recentemente também a participação dos militares, né, no que diz respeito, né, à rigidez, né, ao controle das urnas, né, de você fazer testes, né, esse controle, né, infelizmente, no grau de politização que nós observamos, ele não passou a ser um controle técnico, ele passou a ser um controle político. Por quê? Porque as Forças Armadas passaram a emitir opiniões sobre o processo eleitoral, certo? E não cabe, né, não caberia, né, assim como, por exemplo, né, não caberia a emissão de opiniões, vamos dizer, de um engenheiro de tecnologia, certo? Que fosse chamado para dar um parecer técnico, ele começar a emitir opiniões também de conteúdo político. Então, a gente vê essas situações aí, a gente assiste essas situações com muita preocupação, mas o que a sociedade espera, né, que o Supremo, que o Tribunal Superior do Trabalho, né, aliás, toda a Justiça do Trabalho, né, que começa, a Justiça do Trabalho, ela começa na urna, viu? aqueles três cidadãos que estão ali na, na urna... Você quer dizer a Justiça Eleitoral. A Justiça Eleitoral, desculpa. A Justiça Eleitoral, ele começa ali na urna. Né? Aqueles três cidadãos que estão ali participando da mesa eleitoral, quatro, cinco pessoas, eles são parte do poder eleitoral, né? São parte do poder judiciário eleitoral. Até o Supremo Tribunal Federal, o que a gente espera é que efetivamente essas eleições elas aconteçam, né, dentro do, da legalidade, que elas aconteçam da forma mais transparente possível e que efetivamente seja empossado, né, aquele que for consagrado pela sociedade como, como os futuros governantes e legisladores do país. Né? A gente também não pode esquecer, né, que estamos elegendo aí também deputados federais, estaduais e senadores, né, da República, além de governadores e presidentes. Fábio, o nosso programa está se encaminhando já para o fim. Foi extremamente esclarecedora a sua intervenção hoje no nosso programa Conversa com Flávio Brainer, um programa sobre cultura e educação. Eu lhe agradeço imensamente pela sua disponibilidade. Eu sei que você é uma pessoa extremamente ocupada, está no seu trabalho nesse momento respondendo às nossas perguntas. Muito esclarecedor. Eu acho que esse momento que nós estamos vivendo exige para os nossos ouvintes, para o público em geral, essas formas de esclarecimento que vêm exatamente dos poderes constituídos na nossa República, como você é um desses representantes, o que torna uma autoridade ainda mais abalizada para falar do assunto. E eu espero que os nossos ouvintes tenham gostado, tenham apreciado e tenham, sobretudo, refletido sobre as suas palavras hoje no nosso programa Conversa com Flávio Brainer. Uma última palavrinha de despedida para os nossos ouvintes. Eu lhe agradeço imensamente em nome da Rádio Paulo Freire, da Universidade Federal de Pernambuco. Brainer, eu é quem agradeço, né? Eberton também, aqui a Catarina no apoio técnico, né, dessa gravação. Eu acho que um canal, né, como esse, ele nos faz atingir, né, por mais limitado que seja, a uma população imensa, muito maior do que muitos dos plenários, né, ao qual nós pudéssemos falar, né, fisicamente, né, de maneira presencial. E eu acho que o que a gente tem aqui em 25 minutos, Brainer, e eu acho que a sua vida como educador, né, é um pouco isso daí, o que a gente faz é criar estímulos. Né? A gente não traz uma solução, a gente traz, né, estudos, né? Não são opiniões, né? Porque esse negócio, não, eu tenho uma opinião, não, eu não vou dar opinião sobre educação, o professor Flávio Brainer. Eu estudo um pouquinho antes, ou então é melhor ficar calado. Né? Então, a gente não pode estar aqui, né, a partir de reflexões, de estudos, de pensamentos, né, de anos de experiência na atividade. Né? E eu espero que esses 25 minutos no qual eu participei aqui, eles efetivamente eles consigam colaborar com uma reflexão diferenciada, né? Porque eu tenho certeza que o programa em si é o que é esse o objetivo. Não dá fórmulas, mas dá reflexões um pouco qualificadas para que a gente possa debater no nosso dia a dia. Muito obrigado, desembargador. Nós conversamos hoje com o desembargador Fábio Farias, do Tribunal Regional do Trabalho da 6ª Região, aqui em Recife, a quem eu agradeço imensamente pela disponibilidade e pelos esclarecimentos que foram feitos. Até uma próxima edição do Conversa com Flávio Brainer, um programa de cultura e educação. Eberton? Isso aí, Flávio. Agradecer também ao Fábio Farias e a toda a equipe da produção. E lembrando que a produção e o roteiro desta edição foi do professor do Centro de Educação da UFPE, Flávio Brainer, junto comigo, Will Araújo, estudante de jornalismo da UFPE, sob a orientação da professora do Departamento de Comunicação Social da UFPE, Paula Reis. Edição Catarina Poloni. Lembrando que esse programa também fica disponível em formato de podcast nas plataformas digitais. Muito obrigado a você, ouvinte, e até o próximo programa Conversa com Flávio Brainer. Valeu!